Olá, esse é mais um episódio do MickeyCast e hoje a gente tá aqui pra falar sobre o filme Corra, ou Get Out em inglês, filme de 2017, fala sobre um cara negro que vai conhecer os pais da namorada branca, que os pais são brancos também, e passar nessa casa o final de semana pra ter algumas complicações aí, já que é um filme de terror, você já sabe que não vai dar nada bem. Enfim, Cairon, fala aí sobre suas impressões, como você conheceu o filme, a primeira vez que você viu, a segunda vez que você viu. Bom, a primeira vez que eu vi foi muito engraçada. Eu fui no cinema sozinho. E foi a primeira vez que eu fui no cinema sozinho na minha vida. Ah, conta a história, vai. Eu vou contar a história aqui. Eu cheguei no filme e tudo de errado que poderia acontecer, aconteceu. Tipo, eu já vi milhares de filmes no cinema e nunca aconteceu coisa parecida comigo. Pois bem, eu peguei o meu ingresso, né? Fui com a minha pipoquinha de boa, subi as escadas e fui sentar no meu lugar, no meu digníssimo lugar. Eu lembro até hoje, cara, a poltrona era J16. Como assim? Eu lembro. Isso foi, foi ano passado, né? Foi ano passado. Eu fui lá, beleza, só que tinha alguém sentado no meu lugar. Era uma senhora, né? Falei, não vou brigar com uma senhora agora, sou autor do campeonato. Falei, senhora, a senhora tá no meu lugar, né? Ela falou, não, eu estou no meu lugar, eu que comprei. Aí ela me mostrou o ingresso dela, né? Sim, ela tinha comprado a mesma poltrona que eu. Como isso é possível, eu não sei. Mas como um bom cavalheiro, e como devemos respeitar os mais velhos, eu deixei ela na minha poltrona. E fui procurar outra. Aí depois nisso também chegou um casal e eu tava sentado na poltrona deles, eu tive que sair de novo. Aí eu tive um insight assim, eu cheguei no site do ingresso.com e vi uma fileira que tava. Que tinha alguma tudo cadeira isso vazia. Rolando, né? Ou não? Não, ele não tinha começado ainda. Ok. Aí eu encontrei um espaço que não tinha ninguém, porque o filme já tava praticamente começando, tava nos trailers e eu podia sentar de boa, né? Tanto que eu fiquei nesse lugar até o final do filme. Só que os infortúnios, infelizmente, não terminaram. Quando o filme começou, ele era legendado, né? Começou sem legenda. E o pessoal reclamando, eu sou gringo, não sei o que tem. Eu falei, cara, isso aqui não vai dar bom. Você tava se sentindo incomodado, né? Eu nem consegui entrar no filme ainda, né? Aí tal, eles pausaram o filme. Aí eles começaram do começo de novo. Tipo, depois de uns 5 minutos de filme rolando. Começaram e tava sem legenda de novo. E o pessoal começou a ficar cabreiro demais. Eu falei, meu Deus. Cara, eu não sei como você conseguiu assistir o filme com tanta... Pois é. E depois, depois de uns 5 minutos de novo, eles voltaram do começo. Aí sim, começou o filme... E terminou tranquilo. Cara, eu nunca vi isso no cinema. Eu também nunca vi. Mas aí, enfim, terminou paralelo. Filme? O que eu achei do filme? Eu fiquei surpreendido, né? É um filme bem diferente. Ele tem por mais que ele seja um filme de terror, ele se prega como um filme de terror, ele não é tão aterrorizante. Ah, eu vou discordar, mas enfim, continua. Ele vai muito mais pra uma parte psicológica, um terror psicológico, e ele tem uns toques de humor também. Tanto que o diretor, né, ele só tinha feito peças de humor até então. Não sei se ele chegou a dirigir algum filme, mas ele participou de um seriado, né? Com TV. E foi isso que foram essas impressões que eu tive do filme. Ele é um filme bem interessante, ele tem uma paleta de cor bem, bem diferente. Tem uma atmosfera muito... Não, eu tô brincando. Eu assisti pela segunda vez também com uma galerinha. Nossos amigos. Mas o filme cresceu na segunda vez? Cresceu na segunda vez que eu vi, porque tudo que ele apresentou assim no final, você consegue fazer toda a conexão durante o filme. E é uma experiência até mais agradável ainda. Legal. Começando com essa história tua aí, assim, tem uma galera que ficou meio irritada. A gente tá gravando pós Globo de Ouro, assim. Eu não gosto muito de datar os programas, mas... A gente tá gravando pós Globo de Ouro e no Globo de Ouro ele foi indicado a melhor comédia, né? Uma galera ficou meio irritada, assim, mas é filme de terror e tal. Mas assim, tipo, o terror sempre tem um histórico já com a comédia. O Vincent Price, lá na década de 60 e tal, ele já, quando ele fazia umas obras baseadas uns filmes baseados na obra do Edgar Allan Poe já tinham um flash com a comédia. Os filmes da década de 20 de monstro já tinha também um flash com a comédia. Então, comédia e horror caminham junto há muito tempo. Eu acho que não tem problema nenhum os dois estar vinculado. Tanto que o primeiro e o segundo ato, ele é bem pé no chão, assim. O terceiro, que é o final... Nossa, ele despiroca. Ele despiroca total e tem violência gráfica. E essa violência gráfica é acompanhada de humor, assim. Tipo, ele é bem humorado, essa violência. Isso não desqualifica ele como horror, entendeu? Tipo, que horror geralmente é qualificado como, ah, se me dá medo é terror. Não, acho que é uma... Você tem que olhar toda a história do gênero antes e tal. Indo pro filme em si, eu gostei bastante. Eu não fiquei... Porque as pessoas estão amando demais esse filme. Eu não sei necessariamente porquê. Mas, e, tipo, sei lá, pelo menos os últimos filmes que a gente anda gravando, com uma exceção ou outra, é filme que a gente gosta muito, assim. Esse é um que a gente gostou, todo mundo gostou, a gente acha que tem algumas coisas interessantes, mas nenhum de nós morre de amores, assim, eu acho, né? Pelo filme. Mas eu gosto bastante, acho que tem umas coisas interessantes, ele é bem construído, eu acho que, de repente, a coisa mais importante do filme é o aspecto social dele, eu acho que, principalmente nessa movimentação toda dos Estados Unidos e americanos. E o contexto que ele foi lançado também, né? Enfim, sem comentar muito, assim, eu gosto do tom dele, eu gosto do ritmo dele. É isso, é um bom filme, me divertiu. Só assisti uma vez só, por enquanto. Uhum. E também muito mais do que um terror, eu acho que ele te deixa muito mais desconfortável do que... É um desconforto é uma social. Sensação parecida com Mother, até. Aquele desconforto que você sente pela personagem, aqui você também consegue se... colocar na pele do personagem e o que ele passa. Mesmo se você não for negro, como é o meu caso, na verdade, com o filme, você se sente incomodado por você se identificar com o personagem. É um negócio que a gente comentou também no cast sobre os filmes, melhores filmes de 2017, né? Ele podia muito bem ser um episódio de Black Mirror, assim, total. Sim. Porque ele tem uma crítica social muito forte e ele remete também aos filmes de terror social, né, que é chamado ali da década 50, um deles é o Bebê de Rosemary. É outro filme, cara, em 2017, com referência a Bebê de Rosemary. O Mother já tem, esse também, tem uma pegada mais ou menos, que é um grupo elitista social e uma pessoa que tá sendo consumida, né, por esse grupo elitista. No caso aqui é a galera, sei lá, branca. Mais algum comentário sem spoilers? Eu acho que só. Isso aí, gente, é o de sempre. A gente vai fazer o comentário agora com spoilers. Então, se você não viu e não quer ter nenhum contato com a trama, assiste, depois volta. E o restante, quem quer ouvir o cast, continua aí que a gente vai comentar com mais detalhes. Tem o começo do filme, que é um cara negro que a gente não conhece, tá num subúrbio, ele fala assim, essa rua cheia de branco e tal. Esse ator, só um parênteses assim, ele é o L dessa adaptação que fizeram Death Note, que a galera não curtiu, mas eu gostei. Nossa, tô lendo aqui. Tem coisas legais. Mas ele também participa de uma série muito boa, que, cara, merecia um cast, chamado Atlanta. Enfim, ele faz essa pontinha no começo, ele comenta que ele tá perdido e tal. E aparece um cara de... É uma cena muito tensa, porque ele tem... ele é um plano sequência, né? Pra quem não sabe, plano sequência é quando a câmera faz um movimento, né? Ela não tá parada e ela não tem corte nenhum. Essa cena no começo é um exemplo. Então, você vê a câmera tem uma rotatividade, ela mostra 360 ali do cenário. E chega um cara com um carro, você já começa a bater um cagaço, porque você tá na pele do personagem, né? Você já... Eu já te envolve com perigo. E sai um cara com um capuz do carro, mano, e coloca ele no porta-malas. Você lembra desse começo? Sim. Então ele já... Eu vi ele cinco vezes no cinema. Ah, é verdade. Então ele já te coloca numa situação de perigo. E cara, esse começo já me lembrou Kukus Klan total, mano. Essa máscara, esse negócio branco assim. Enfim, você tem alguma coisa pra comentar desse começo? Embora eu tenha visto ele muitas vezes. Ah, é bem tenso mesmo, cara. Você já se sente meio claustrofóbico. Nossa, a gente tá bem com as palavras. Claustrofóbico. É, sim, você entendeu. Claustrofóbico. A gente tava querendo colocar um L onde não tem. Claustrofóbico. Isso. Enfim, a gente conhece o personagem do Chris. E, cara, a gente tava comentando em off. Você disse que quando você viu a menina, você já sentiu que ia dar merda. Já senti. Não gostou dela. Eu não gostei dela na primeira vez que eu vi ela. Cara, era a única... Enfim, já que é com spoilers, né? Chutar o pau da barraca. Era a única personagem que eu tinha confiança, assim, dos brancos. E de eu tava pensando assim, caramba, é uma situação extremamente desconfortável você já ir pra, enfim, conhecer os pais da namorada, né? Imagina nesse tipo de contexto, tipo, nossa... Ele até pergunta assim, ah, seus pais sabem que eu sou negro, né? Não, seus pais sabem. Daí ela falou, o quê? Não, que eu sou negro. Daí, ah, não, para com isso, não precisa e tal. Então, ela era a única personagem que eu pensava assim, não, ele pode contar, assim. Mas mais pra frente a gente vê que na verdade não, né? É, logo quando eles estão indo pra lá, tem um acidente, né? Eu acho que esse acidente simboliza tanto, assim, é meio que uma premonição do que vai acontecer, assim, mais pra frente no filme, que é meio que o Chris como essa figura do cordeiro, assim, como o cara que todo mundo quer caçar. De novo, esse símbolo da caça, assim, né? Que é os caras brancos tentando caçar o cara negro. Tem a cena com o policial, né? Pede o... É um detalhe, o policial é branco e o cara pede o documento, né? E a menina faz um escarcéu, assim, tipo, não, como assim? Ele não precisa de documento. Ele não precisa mostrar o documento. Ele não fez nada. Então, quando ela fez isso, ela já pegou minha confiança, entendeu? Mas na verdade é, tipo, era sinal do oposto, assim. Porque tudo que o cara queria fazer era não atrapalhar o policial. Porque esse é um lance também. É um sentimento da comunidade negra, assim. E fazendo referência a outra série, é o Stranger Things, que a gente não gravou nada. Mas assistindo em galera, na primeira temporada, quando o menino negro lá, qual que é o nome dele? Putz, não lembro o nome dele. Enfim, ele é muito... Ele é o cara que mais caxias, assim, tipo, ele é contra a Eleven, ele é contra fazer as coisas fora da regra. Mas por quê? O cara negro, se ele pisar na bola, ele se ferra mais do que o cara branco. Principalmente no contexto americano, assim, que o preconceito é mais aberto, né? É mais descarado. Tipo, o personagem ali do Stranger Things sabia que se desse merda, ele ia ser um dos primeiros a se ferrar. E o filme todo vai meio que fazer referência um pouco a isso também. É, principalmente no final, que a gente vai comentar mais pra frente. Eu acho que nesse momento é a mesma coisa, assim. A única coisa que ele quer fazer é tipo, não, mano, eu não quero causar nenhum problema. Tá aqui o meu documento, se precisar tá aqui. E a menina não entende isso, né? Ela não tem essa percepção. Tem outro personagem interessante de comentar também é o amigo dele, né? Uhum. Que é, cara, é engraçado demais e muito comédia. É um ator de comédia, né? O ator que faz é o Lil Rel. O Lil Rel. Enfim, perdoa a nossa pronúncia aí. E, cara, ele é engraçadíssimo. E, na verdade, ele é a única âncora com o personagem, né? Que a gente vai descobrir mais pra frente. Ele é o único apoio, assim, do Chris. O filme já chega ali na casa dos pais da namorada. E... já dá pra perceber uns personagens, uns caras negros de serviçal. E, cara, isso já bate no estereótipo, assim. Não só o Chris percebe isso, mas ninguém precisa falar. Tipo, o próprio espectador já consegue reparar nisso. Quando eles chegam e começam a trocar ideia com os pais, né? Tipo, eles estão sempre, toda hora reforçando... que eles não são preconceituosos. Exato. E o simples fato de reforçar isso já mostra que tem um... Não é um negócio a não ser notado. Essa diferença, né? E uma das primeiras coisas é que o pai da namorada fala assim, né? Tipo, ah, eu não sou racista, tanto que eu votaria no Obama de novo se eu pudesse. Tem várias coisas de apropriação da cultura negra, né? Como, mais como uma conquista e mais uma apropriação do que eles tentando entender mesmo a cultura, né? Parece que eles carregam isso como um totem, tipo, ah, eu sou legal, eu sou bacana. E... outra coisa também é que o Chris conversando com o pai, né? ele fala assim, ah, você, eu sei o que você deve estar pensando, que a gente é racista, tipo, família branca, os serviçais negros, daí ele falou, ah, nem pensei em nada, daí, ah, logo, você não precisa. É, ele meio que usa como desculpa o simples fato de saber disso como se não, se, como se tivesse tudo bem. O desconforto já começa daí. E uma coisa também que mostra desse desconforto é quando a empregada tá servindo eles, né? Daí a mãe fala assim, ah, ela se justifica, né? Sim. Então, eles têm consciência que é uma situação complicada. Eles acham que só por admitir que é complicado em termos de racismo e tal, e de estereótipo, como se não tivesse problema. A mulher acaba derrubando a xícara, acaba derrubando alguma coisa ali, a mãe repreende, né? Tipo, vai descansar. Gerou uma tensão ali, uhum. Você lembra dessa cena? Sim, lembro. Dá pra ver que o Chris tá meio que desconfortável, assim, mas não tem nada explícito. Eu acho que tem um pouco a ver com o racismo brasileiro, assim, porque na América, geralmente o racismo é um negócio aberto, como a gente vê com o irmão, né? Que no jantar, quando tá os pais, a menina, o Chris, e o irmão da menina, né? O irmão, ele começa a falar assim, ah, porque ele começa a falar do físico, né? Uhum. Do Chris, tipo, ah, por você ser negro, você tem que ter um físico espetacular, tal. E você tem que gostar de luta. É, você tem que gostar, você tem que, tá ligado? Entrar nesse seu lado animalesco, porque por você ser negro, você tem essas características. É um negócio absurdo, assim. Então, esse é geralmente o tipo de preconceito americano. Tipo, se você ver em um panorama tradicional do que é preconceito, o primeiro demonstração de preconceito é ali, quando o irmão começa a falar de um jeito bem verborrágico mesmo e explícito, que é o preconceito americano que a gente conhece, que é um negócio tipo, eu não gosto de você porque você é preto, ou senão você... O personagem é muito assim, né? Ele já é bem bocudo. Sim, mas um tipo de preconceito também que é muito mais comum aqui no Brasil, que é esse preconceito nivelado, que é tanto de você querer essa apropriação da cultura negra como um totem e não como, sei lá, o outro. É tipo um totemzinho pra entretenimento, só pra eu colecionar, né? Colecionar culturas e não pra eu entender. E às vezes são coisas que estão muito na entrelinhas do que o povo brasileiro fala e não necessariamente tá explícito, né? Eu acho que esse filme tá muito mais perto da nossa realidade de preconceito do que outros, tipo, um que a gente já comentou aqui no MakeCast, no lado B, que é o Faça a Coisa Certa. Esse tem preconceito explícito, mas nesse caso eu acho que tem a ver com mais essa cultura do racismo nivelado aqui no Brasil. Aquele exemplo do amigo. Qual? Ah, que... Eu não sou preconceituoso. Ah, sim, eu não sou preconceituoso, tanto que eu tenho amigos que são negros. Tipo, o simples fato de você ter que enfatizar já quer dizer que tem alguma coisa errada, assim. É interessante o fato do Chris ele não se posicionar com aquela forma de preconceito, porque ele demonstra, por mais que a gente não saiba disso, de um personagem que ele já passou por isso várias vezes e ele já tá acostumado. Exato. Com esse tipo de desconforto, né? Tanto que ele releva, tipo assim, cara, gente branca vai fazer isso aí mesmo comigo o tempo inteiro. Ele tá meio que já tava ciente, já tava até provavelmente preparado pra isso, né? Sim. É, tanto que ele perguntou, né, seus pais sabem, tipo, o que eu vou encarar pela frente, né? Ele já tava preparado pra isso. Essa cena, acho que do jantar mesmo, é que gera um maior desconforto, que você vê que, cara, pode dar merda, e é um filme muito tênue mesmo, e depois é... A gente é apresentado pro personagem, quer dizer, a gente sabe que o Chris, ele é fumante, né? E não lembrava. Ah, é verdade. Ele chega a fumar no, pra fora da casa, né? Ah, na verdade, o pai, ele descobre porque ele tá mexendo em um objeto, né? Como se ele estivesse inquieto, né? E o pai, ele saca, né? Ah, você é fumante, né? Ele fala assim, eu tô tentando parar e tal. Aí ele chega a falar pra mãe da Rose, né? Que é a namorada dele. Ó, minha mulher, ela trata de hipnose e tal. Ela pode te ajudar com isso. Ela ajudou comigo, pode funcionar com você também, né? O Chris não dá muita bola, mas à noite, quando ele tá meio que passeando pela casa, né? Que ele tinha saído pelo lado de fora. É essa cena que passa o cara correndo? Sim, ele sai pra fora e tem no trailer. E, cara, cinematograficamente, assim, ele é muito bem impactante, assim. Tipo, não tem... Não necessariamente que ele tenha um significado maior, assim, mas ele tem um impacto visual muito forte. O cara correndo na sua direção e depois desvia, tipo... Caramba, que negócio é esse? É, né? Que ele tá lá fora. A menina, a empregada também, olhando pra pra janela, né? Meio que vendo o reflexo dela e sorrindo. É muito esquisito, é perturbador demais. É perturbador. Tem alguma coisa errada, né? Tipo, tem uma simpatia não genuína atrás disso. Uhum. E ele se sente incomodado daquele ambiente hostil lá de fora, vai pra dentro de casa de novo. E ele encontra a mãe da Rose sentada numa poltrona, né? E eles começam a trocar ideia. Ele senta, né, junto ele com ela. Ele começa a perguntar da mãe, né? E ela começa a fazer perguntas pra ele, né? Ele vai ficando um pouco desconfortável, que é um assunto que ele não gosta de tratar. E nessa daí, quando ele tá sentado na cadeira, ele já começa a ser hipnotizado. Ele já não consegue se livrar daquilo, né? E ela vai começando a fazer as perguntas e ela usa um recurso que ela tem uma xícara de chá. É, como se fosse o gatilho, né, pra hipnose. Que é um gatilho pra hipnose que ela vai mexendo naquela xícara. Cara, isso é muito... É divertido, tá ligado? Tipo, é bem pensado. E depois ele vai usar isso mais pra frente, esse lance do barulho do chá, da colher batendo na xícara de chá, como um gatilho pra hipnose. Uhum. E no final dessa hipnose... Ela, quando ela usa o gatilho, ele vai pro mundo dentro da própria cabeça dele, que é um, meio que um limbo. Que esse foi um momento que eu falei, cara, nossa, esse filme... É fora da casinha. Já fora da casinha, já. É muito interessante essa cena. E a mãe da Rose meio que vê ele como espectador, que tá lá no fundo. E é como que se fosse aquele sonho que você tá gritando, mas não sai voz. E é a mesma sensação que o Chris tem, ele tenta gritar e não sai som nenhum. E ela meio que hipnotiza ele daquele jeito, né? Você lembra do nome desse espaço que ele cai? Que eles dão um nome pra esse estado de alienação, né? Do homem negro sobre o próprio corpo. Porque isso tem muita a ver sobre o que vai acontecer. Tipo, a ideia de alienação do próprio corpo. Tem alguns flashes, assim, né? Do menino assistindo TV. E tem toda a história da mãe dele, né? Que a mãe dele saiu e ele ficou esperando. E ele se sentia culpado porque ele ficou só assistindo TV, mas na cabeça dele ele queria fazer mais alguma coisa. Mas no fundo ele ficou só assistindo TV. É, que é que a mãe dele ela foi atropelada antes de chegar em casa, né? Ela tava a poucas quadras do... Tava na frente do apartamento dele. Ele ouviu o acidente, mas ele não quis ver. Ele preferiu assistir TV mesmo pra que se proteger, não sei, de alguma forma. E ele podia ter feito algo a mais, podia ter salvo a mãe dele, né? Enfim, e essa história toda do homem negro sendo alienado do próprio corpo, eu acho que tem um pouco a ver da mensagem do filme. É, vou deixar nas citações aqui o texto sobre o To Pimp a Butterfly do Kendrick, que é toda a ideia de que normalmente quem constrói a imagem do homem negro é o homem branco. Então é muito complicado assim entrar nesse tipo de questão, porque é muito fácil cair em clichê. Mas é a ideia de que, geralmente, quem constrói o imaginário de quem é o homem negro é o homem branco. E não tem... O homem negro acaba se sentindo não protagonista da própria história. Então esse limbo que os caras colocam, assim, é um lance de alienação. Tipo, quando... Por exemplo, o lance que falam, assim... Tipo, o homem negro é bom de cama. Falam também que a mulher negra tem as partes mais quentes e tal, que... tudo isso são estereótipos que vieram da escravatura. Não é verdade, assim, é um estereótipo muito forte que às vezes pode ser considerado um elogio, mas na verdade são narrativas de quem um homem negro é, criado por brancos. E é uma objetificação do corpo. O álbum do Kendrick fala muito sobre isso, que ele cita no final o poema do To Pimp a Butterfly, que é a ideia de que o homem negro é uma lagarta e que tem um monte de contexto social falando quem ele deveria ser, quando na verdade quando ele corre a própria narrativa e ele abraça o que ele é sem essas imposições do que deveria ser, porque na cabeça, às vezes a pessoa faz esse tipo de afirmação sobre quem um homem negro deveria ser. E às vezes é com boa intenção, tá ligado? Mas na verdade ele só tá reafirmando um negócio que foi projetado lá atrás. Esse recurso narrativo do cara caindo no limbo, eu acho que quer falar um pouco sobre isso, assim. Tanto que na cena seguinte, que é no dia do jantar, que tem um monte de cara branco falando do corpo dele, tipo, perguntando se o sexo é melhor, se o cara é um melhor atleta só por ser negro. São todas coisas narrativas criadas por branco, em vez de encarar a pessoa como humana, sabe? Com toda uma gama de sentimentos, toda uma gama de possibilidades que ela pode ter, em vez dessas narrativas já prontas do que a isso é preconceito. Tipo, preconceito é você ter uma coisa pré-concebida de algo que você não conhece. Então, enfim, eu dei essa viajada toda porque tem muito a ver esse lance de desassociar o corpo com a mente, assim. Desapropriação do próprio corpo. Depois dessa hipnose, né, ele acaba acordando na cama dele, do lado da Rose, né, da namorada dele. Ele conta que ele foi hipnotizado, acho que foi hipnotizado pela mãe dele, né? É, tipo, isso que é o lance. Eu achei que ele ia acordar e falar assim, ah, tive um sonho muito louco. Mas ele fala, não, mano, acho que eu fui hipnotizado, deu merda aqui. É. E ele chega a ligar pro amigo dele, né, falando isso aí, e o amigo dele falando, cara, sai dessa, esse povo é louco. Mano, é muito engraçado. Ele tava certo o tempo todo, né? Ele tava certo o tempo todo. Sai dessa casa aí, pelo amor de Deus. Aí chega aquele jantar, aquela meio que celebração entre o pessoal da amigos. E eles falam, a namorada dá um migué assim, fala assim, nossa, eu esqueci, bem esse final de semana era esse evento que a gente chama os nossos amigos e tal. E é uma, tipo, um monte de velhinho branco, tipo. Cara, mas assim, não é só branco, mano. Eles são muito branco. Assim, não só de pele, mas de atitude, de tudo. Eu acho que não necessariamente. Eu acho que nem é o lance só ético, assim. Eu acho que é elite americana, econômica. Sim. Eu acho que tem um lance econômico também. É, que são os caras. É isso, colarinho azul, tá ligado? E, cara, o desconforto que você sente. Essa é a cena mais desconfortável pra mim. E grande. É assustadora, sem ter nada de sobrenatural até aí. Sim. E aquela cena podia muito bem acontecer, tá ligado? Tipo, depois você descobre a motivação de cada um tá fazendo aquelas perguntas, né? Que é o lance da apropriação de fato do corpo, literalmente. Sim, e ele passa assim em várias rodinhas deles, ele acaba sendo, como posso falar, atacado de certa forma. Eu fiz aspas com as mãos. Atacado de certa forma por esses grupos aí. E aí ele meio que fica de saco cheio, ele pega a câmera dele, que ele é fotógrafo, não sei se a gente citou isso aí já. É, a gente não citou isso, ele é um... no começo já, no apartamento dele, mostra algumas fotografias. Sim, você já dá a entender que ele é fotógrafo. Ele pega a câmera dele e se afasta um pouco, ele começa a tirar fotos da natureza, enfim. Ele encontra, acho que é esse ponto que ele encontra o rapaz cego, né? Rapaz não, é o rapaz senhor. Rapaz não, é o senhor já cego que também então, tava cara, nessa festa. Era, quando eu vi esse cara cego, eu achei, nossa, finalmente alguém que não tá... Tá ligado? Tipo... É, esse eu pensei a mesma coisa. Finalmente alguém que não tá tratando ele como se fosse um macaco de circo, tá ligado? Mas na verdade é exatamente o oposto, era o cara que mais, tipo, tava ali. É, eles chegam lá, começam a trocar ideia, aí ele acaba descobrindo que o cara cego, ele chegou a ser fotógrafo também, né? Mas ele perdeu a visão. E hoje ele só consegue apreciar uma obra de arte, assim, de fotografia, quando o assessor dele descreve a imagem que ele tá vendo e ele consegue ver o talento da pessoa por isso. E ele conhecia o Chris, a fotografia dele por causa disso, né? Por isso que eu achei que ele era um lugar seguro, porque ele não tava falando sobre por ele ser negro. Ele tava falando sobre as qualidades dele com o humano. Mas até isso ele tava querendo, tá ligado? Ele tava querendo o corpo físico também. Isso que tava por trás do diálogo dele, da motivação dele. Enfim, depois disso ele acaba vazando, né? Ah, não. Ele volta. E ele conhece aquele cara que a gente conheceu lá na primeira cena. Agora ele tá vestindo com uma roupinha muito esquisita. Tipo, é a única coisa que dá pra qualificar, assim. É esquisita a roupinha que ele tá usando. Tipo, bem antiga e remete muito à roupa do finalzinho do século XIX, assim, tipo, perto da escravatura. Parece muito, cara, remete muito àquela época, a roupa que ele tá usando. Aquele rapaz que foi raptado. É, o rapaz que foi raptado lá na primeira cena. Eu não fiz o vínculo de primeira, eu só vinculei assim depois, né? Agora na cena que a gente vai falar. O Chris até chegou a cumprimentar ele, ele fez o sinal assim pra tocar, né? E ele meio que apertou assim, tipo, ele não entendeu. Ele faz um bro fist assim e o cara não entende. Bro fist. E enfim, o Chris chegou a encontrar com ele, tentou trocar ideia, não rolou. Ele sobe E essa cena é muito boa. Ah, é, do celular, né? É, que verdade, fala aí. Ele sobe as escadas e o pessoal tá comentando, tá na festa lá. E quando ele, tipo, ele vai pro segundo andar, todo mundo fica num silêncio. Ah, é, isso é um negócio que o personagem não vê, só a gente, né? Só a gente vê e, cara, isso é muito assustador, é muito bizarro, muito bizarro. E ele sobe e ele também tem um problema com aquela... A empregada. A empregada, que ele desconfia que ela fica desconectando o celular dele o tempo inteiro. Pra não conseguir falar com o amigo pra dele, pra não conseguir falar com o amigo dele, né? E de novo, ele dá um migué, ele fala assim, não, não quero causar problema, não é nada. Já coloquei aqui. E ele chega a conversar com ela, né? E ela tem uma reação, tipo... Porque ela tá sorrindo, mas cai uma lágrima. É nessa isso, cena, é né? Isso, é nessa cena mesmo. Daí você fica... Eita, você... Cara, você sabe que tem merda acontecendo. O que tá acontecendo? Então, todos os negros que ele tenta falar, ele tem algum... Tipo, ele não consegue se conectar. Tipo, ele tenta achar um lugar de... Assim, nossa, alguém que entende minha realidade. Ele se sente muito estrangeiro naquele tipo de contexto. Ele não se sente à vontade. E toda vez que ele vai conversar com eles, eles falam algum tipo de frase pronta do tipo... meio que desconstruindo tudo que ele tava querendo dizer. Ele não consegue achar um refúgio nas pessoas igual a ele. E, enfim, daí tem a cena do que ele vai tirar a foto, tipo, ele fala assim, porque parece que ele conhece ele aquele conhece cara, aquele né? Cara. Ele fala assim, meu, eu acho que eu conheço esse cara de algum lugar. É o cara do começo, né? Uhum. O cara negro do começo que foi sequestrado tal, que tá lá agora com a roupinha esquisita. E daí o amigo dele fala assim, meu, me manda uma foto então. Ele tira a foto e sai o flash. Daí você vê que o olho dele acontece alguma coisa, assim. Daí o nariz dele começa a sangrar. Ele para. Esse momento é muito bom. Daí vem o título do filme, né? Get Out. Daí ele fala, sai daqui, sai daqui. Ele começa a gritar com crise, assim, tipo, sai daqui, sai daqui. Aí você já... A merda já tá anunciada, assim, né? Uhum. Você sabe que deu merda total. Nisso o Chris fica bolado, ele vai... Vai num lugar do lago, assim, daí a namorada dele fala assim, ah, meu, vamos embora daqui. Tipo, ele fala assim, meu, tô desconfortável demais, não aguento mais essa merda aqui. Daí ela fala assim, não, beleza, vamos embora. Cara, até esse momento, ela me convenceu até o último momento, cara. Até o último momento eu achava que ela era confiável. E detalhe que enquanto aquela cena do lago, né? Daí tem o leilão, né? Tem o leilão, cara, eu não tinha certeza do que eles estavam fazendo até eu vi os sinais que eles faziam e depois a foto dele, sabe? E eles estavam leiloando o cara. Fica mais... até aí, você tem como achar assim, ah, de repente é só um contexto esquisito mesmo. Mas aí fica muito claro que, tipo, deu merda mesmo. Não, beleza, tá anunciado a merda. E o cara que consegue arremeter... Comprar, ó. Comprar o Chris é o homem que era cego. Tinha trocado ideia dele a respeito das fotografias. Que merda, né, velho? É a única... Aí você falou, mano, eu peguei um saquinho de pipoca e joguei... Cara, é agora que o bagulho fica sério. Enfim, daí eles voltam pra casa, né? E daí o Chris tá arrumando as coisas pra... Aí, meu... É muito bom, né? Ele tem muito plot twist, assim. Uhum. E ao mesmo tempo não é forçado, tipo... Certas pessoas aí. Mas enfim, ele não fica um plot twist forçado, tipo o Nolan. Mas enfim, ele tá organizando as coisas dele pra ir embora. Daí ele acha uma caixinha vermelha. Ele abre e tem uma fotografia da menina. Qual é o nome da menina? Rose. Com um cara negro. E mais uma. E mais uma. E uma mulher também. Até que ele vê que uma das fotos é um dos empregados. É verdade, a mulher é a empregada, não é? Eu acho que é. Eu acho que é verdade. A mulher é a empregada. Daí você fica, mano do céu, não acredito. Tipo, a mina tá nessa também. Eu acho que, assim, falando o que eu falei antes da desapropriação do corpo, tem um lance também do fetichismo. Normalmente a gente não é criado pra achar beleza no corpo... No corpo negro, assim, seja feminino, seja masculino. Já vi um monte de gente falando assim, porque, sei lá, só não é meu gosto, assim, mas por que que não é seu gosto? É porque não foi... O jeito que é construído socialmente pra gente é que o cabelo loiro de olho azul é o padrão de beleza, tá ligado? Um monte de vezes ouvi isso, assim, tipo... Principalmente eu que tenho cabelo mais cacheado, assim, tipo... pena que não nasceu de olho claro e loiro, assim, tipo, é o padrão, tá ligado? Você já ouviu isso? Já! que não foi? Acredito, velho. É assim, mano. É, tá ligado? Tipo, é um negócio que quando você para pra pensar assim, é forte, assim. Mas tá nas entrelinhas. É complicado pra eu falar alguma coisa, porque eu nunca passei Passou. Por isso. E não, eu também nunca, não. Eu também nunca vi na minha frente um ato então, de preconceito. Velho, é que às vezes tá lá, mas a gente não enxerga, entendeu? Outra coisa. Então, isso é uma coisa. A gente não é ensinado. Nossa, mas isso que tu falar é muito sério, cara. É tenso, né? Mas uma. É. Tipo, isso é uma coisa. Mas outra coisa, tipo, a gente não ser ensinado a achar beleza nesse tipo de corpo. Também uma amiga nossa que a gente foi em uma comunidade quilombola e as meninas estavam falando assim que elas não se achavam bonitas. Que os caras usavam as meninas ali da comunidade negra só pra, tipo, zoar, assim, né? Só pra passar o tempo. E as meninas que eles queriam ficar de verdade eram as meninas brancas, tipo, da cidade. E que as meninas, elas estavam o tempo todo tentando, sei lá, passar chapinha. Tipo, mano, olha a nossa cultura aqui brasileira de ficar passando chapinha, tá ligado? É totalmente uma desapropriação do corpo negro, das características negras. Enfim, esse é um ponto. Outro ponto é quando vai fetichismo, tá ligado? Quando o cara começa a usar de uma característica própria da pessoa e usar aquilo como, sei lá, tipo, um amuleto. Tá ligado? Objetificação total. Tipo, daí vai pra qualquer lado, assim, seja asiático, seja o próprio pessoa branca, assim. Mas isso acontece com o negro também. Eu acho que é um comentário também. Outro tipo de preconceito é quando você... Ou você não dá valor nenhum para aquilo, ou você objetifica aquele tipo de característica física, que é também uma desapropriação do corpo do corpo negro. Isso que é, eu acho que é muito bom do filme também, porque ele não coloca esses comentários sociais de uma maneira explícita. Não, tipo, porque é explícito e eu diria que é até meio didático. Sim, mas ele não é claro. Ele não é falado. Ele é muito claro, ele tá nas entrelinhas e ele não é pedinte. Tipo, ele não fica falando, olha, amiguinhos. Então, isso. No final a gente aprende. Não, tipo, tá lá. Tipo, a analogia tá lá pra ser entendida e tal. Se você pegar, beleza. Senão, ainda continua sendo uma história bem entretida. Então, ele consegue passar uma mensagem bem clara e de forma. Com entretenimento, assim, não fica um negócio cheio também, tipo, um monte de mensagem, assim, tipo, um monte de informação. É um negócio bem claro, objetivo, nesse sentido, é um filme bem redondo, assim. Enfim, daí a gente descobre que a mina, na verdade, que é a namorada, ele trouxe ele pra uma cilada. Uma boa de uma cilada. E aí começa a... Daí ele pega a chave do carro, né, daí ele desce as escadas, daí ele tá sem a chave, né? Daí ele tenta sair de casa, daí ele já vê que começa a fechar o cerco, assim. O pai entra na frente, a mãe... Daí ele fala pra menina, viu, onde é que tá a chave? Daí ela ainda tá atuando, ela tenta procurar, ela pega a chave e daí ela para de atuar. Ela fala assim, você sabe que eu não posso te dar, né? Daí eu falei, não! Agora... Daí ele tenta relutar, mas só que daí a mãe usa a xícara... O gatilho da... Eu ia falar ilusão. Da hipnose. Da hipnose. E ele acorda num... Um ambiente que ele não tinha conhecido da casa ainda, né? Que a gente que também tem os alces de novo, cara. É verdade. Você lembra que tem um alce na parede? Negócio de caça, verdade. É verdade. O ele é a caça, assim. Nossa, muito, muito bom, cara. Muito bom, é verdade. E eu não sei se é esse primeiro momento que ele é apresentado pro vídeo já. Sim, eu acho que é aí. Eu não sei se tem um diálogo com o pai antes, eu acho que é direto pro vídeo já. Eles usam um recurso... Faz um tempinho que eu eles vi. Eles usam um recurso narrativo pra meio que explicar o que tá acontecendo pro espectador. E não deixa de ser... É informativo. Chato. É informativo. Jogado na sua cara, né? É bem... Faz sentido. Faz sentido. Daí explica todo, tipo, a trama do negócio, né? Vai. E a história é o seguinte, né? O pai da... Da mãe da Rose, ele foi introduzido o personagem no caso do filme. Ele diz que ele tem uns planos dele pra meio que perpetuar a família dele, um lance assim. E ele fala da comunidade negra e tal. O que acontece? Eles passam um vídeo informativo falando: você tá aqui por um propósito maior, tal, é pra perpetuar a humanidade, tal, não sei o que tem. Enfim, eles dão um puta discurso que é. Eles dão um monte de volta. A primeira vez que eu não entendi muito bem, mas resumindo, pra, se alguém não assistiu, tá ouvindo. É uma tecnologia. Cara, é muito Black Mirror. Parece que é um episódio do Black Mirror. Mas enfim. É um experimento que eles fazem, que eles pegam a mente de uma pessoa que tá pra falecer e colocam no corpo de uma pessoa negra. Quem tá pra fazer a cirurgia pra colocar ali na mente do Chris, no corpo do Chris, é o homem cego que a gente tinha conhecido há pouco tempo atrás. Ele falou assim: olha, eu não tô. É uma puta desculpa, esfarrafada. Eu não tô afim. Eu não me importo com a sua cor. O simples fato dele falar isso já é simbólico, mas enfim. Eu não me importo com a sua cor. Eu só quero as coisas. É isso. Ele quer as coisas que ele vê. Ele quer. Enfim, ele quer o olho, ele quer a experiência de ver de novo. É isso. É uma essa tecnologia, vamos assim dizer. É uma troca de corpos, vamos assim dizer. Não tem troca, né? Porque ele não vai pra lugar nenhum. Ele fica naquele limbo da hipnose, né? Na verdade. Sim. Que é. Cara, é verdade. Porque a pessoa mais velha, branca, tá pra morrer. E a mente dela é transportada pro corpo da pessoa negra. Que tá nesse limbo, tá nessa condição de apenas espectador. Enquanto a outra pessoa vive por ela. Cara, e é tão simbólico, tipo, o homem negro ficar como espectador só, enquanto um homem branco tá regendo todas as coisas, assim. Eu acho que é bem simbólico. Sim, ele tem vários simbolismos mesmo. E, enfim, daí, nisso, eu acho que daí que tem a conversa com o pai, assim, que no vídeo não dá pra você entender muito bem isso, porque eles dão um monte de desculpa pra tá fazendo aquilo. E... daí, conversando com o pai, você entende. Daí você começa a entender que os empregados que estavam ali são pessoas que foram trazidas pela namorada e que colocaram a mente ou de avós ou de alguma coisa assim no, naqueles corpos. Tanto que aquela pessoa que a gente. Aquele cara que a gente. Aquele empregado que a gente vê correndo no meio da noite é o avô do. Da menina, né? Que perdeu pra um cara negro em uma corrida há muito tempo atrás. Ele era velocista profissional, né? Participou das Olimpíadas e ele tava treinando de fato, né? Exato. Então, por isso que ele queria o corpo de um cara negro. Esse estereótipo de ser mais atlético é o que ele queria, né? É, uma coisa que a gente não comentou é que depois de um tempo o amigo do Chris não consegue entrar em contato com ele, o gordão. Ele não consegue entrar em contato com ele. Daí ele começa a fazer uma... Ele começa ali... Ele viu a foto do cara e ele viu que ele tava sumido. Daí ele falou assim... Ele começa a entrar... Desde o começo ele fala, mano, cuidado que é escravidão sexual, velho. Tipo, e ele acertou, mano. É exatamente isso. E ele começa a ligar os pontos e tal. Ele começa a sacar o que tá acontecendo e ele vai levar pra polícia. Cara, essa cena é tão boa. É muito boa. Que ele vai explicar pra policial... Daí a policial ouve com, tipo, ele fala, não, porque o amigo foi lá, não sei quem, e eu acho que ele tá sendo sequestrado pra escravidão sexual e tal. Daí ele fala, a mulher fala assim, você pode contar isso mais uma vez? Daí corta pra sala com mais dois caras, assim. É engraçado, tipo, a mulher é negra, eu acho que o cara é hispânico ou latino, e o outro policial é negro. E o cara só explicando assim, não, porque é isso, não sei o que tem. Ele conta a história de novo. Daí os caras caem na gargalhada, tipo, mano, que absurdo isso que você tá contando. Porque eu não sei se ele é mais uma crítica social isso, tipo, quando você tenta contar, tem uma população negra que não consegue olhar pra esses problemas também. Ou se é, sei lá, só uma piada mesmo. Não eu sei. Acho que sim, cara. Acho pode que pode ser, né? Funciona das duas formas. Como piada é muito bom. Como piada é muito boa. É verdade. Enfim, essa é a última vez que a gente vê o amigo até o final do filme, né? Pra o Chris, quando ele tá com os braços presos, né? E ele tem aquele tique, né? Que ele começa a arranhar as coisas por causa da abstinência do cigarro e por estar numa puta situação bizarra. Daí ele coloca um zumbido pra ele dormir. Daí tem uma hora que vão tirar ele pra fazer a cirurgia. Você vê os preparativos da cirurgia. Enquanto isso, a menina já tá com um foninho, ouvindo música de negão. E... Nossa, essa cena é tão... Nossa, cara, eu fiquei com tanta raiva dessa menina. Ouvindo música de negão e vendo, tipo, pesquisando o próximo alvo, assim, né? Sim, não. Enquanto comia cereal. Detalhe, o cereal era separado, é meio que segregado, sabe? É a cor separada do branco, né? É, cara, nossa, tomando tipo, leite. Tipo, o cereal colorido e o copo de branco, o copo de leite branco. E ela vestida toda de branca também, aquela pose de... Ela agia branca, ela era branca, você agia branca? Foi muito isso. É, enfim, cara. Enquanto isso, dá pra ver que então, o pai, né, da menina tá preparando a sala de cirurgia. Eu acho que é o irmão que vai tirar. Vai tirar ele. Mas só que daí ele colocou o algodão, né, no ouvido. É o estofo que ele tava numa cadeira, né, como ele tava arranhando, ele tirou o estofo. E colocou no ouvido dele. Isso é uma coisa legal que eu vi algumas pessoas comentando, que é o lance da simbologia do algodão, né? Que o algodão é um símbolo muito forte aqui no Brasil também, mas lá nos Estados Unidos também é. Eu acho que o Brasil é mais café, né? Que é um símbolo de escravidão do negro nos Estados Unidos, e ele reutiliza isso pra benefício dele, né? Então, tipo, é só um... Na verdade, é um recurso narrativo que tem uma simbologia histórica aí, né? Do negro usando algumas coisas que colocaram pra ele de empecilho como identidade, né? Isso é a história toda, principalmente na afro-americana, assim. Daí ele coloca esse algodão, então quando coloca um zumbido pra ele dormir, ele não dorme. Daí quando vão tirar ele dá um jeito de escapar, né? Tipo, ele bate... Enfim, ele dá um jeito de escapar. Ele acerta o irmão. Isso. Aparentemente ele tá... Ele pega uma bola de madeira, né? Alguma coisa assim. Aparentemente parece que tá morto. É. E o pai começa a notar que o filho tá demorando demais. Aí tá começa, auxiliando. Cara. Aí começa a espirocar. Cara, é uma violência, mas ela é tão satisfatória. É satisfatória. Ela é gráfica, ela tem um viés cômico também. Tipo, porque é escrachado. É o que a gente comentou do gore, assim, que é aquela violência explícita. E tanto que no final, enfim, é uma violência gráfica, assim, tipo, o Chris ele começa a derrotar um por um, né? Uhum. Dos caras. E ele usa o alce pra matar o matar pai. O pai. Ah, é muito bom. Daí ele usa o alce pra matar o pai. Aquela sala de cirurgia começa a pegar fogo, né? É, ele usa um negócio de esporte pra derrotar o irmão, não é? Ou não? Tá enganado. Não, não, é uma boa. Só uma decoração mesmo. Ah, tá. Daí ele encontra a mãe, quando ele encontra a mãe, tem uma xícara na mesa. Daí ele tenta, tipo, pegar a xícara antes dela, quebrar a xícara e tal. Enfim, ele consegue. Eu acho que tem a cena da porta também, né? Que ele fica. Enfim, tem um monte de violência. Faz tempo que a gente assistiu, gente, então. Os detalhes, os pormenores, a gente vai ficar devendo. Eu lembro que o irmão volta, a gente achou que ele tava morto, não tava. Eles têm meio que uma luta de MMA. Nossa, eu falei MMA. MMA. E o Chris acaba vencendo, mata o irmão, mata a mãe. E ele tá fugindo da casa. E a mina aparece na pega porta. Pega uma espingarda, de novo a metáfora da caça, assim. É verdade, é uma metáfora recorrente. Daí ele tá assim, ele tem... Ah, ele pega a menina pra ir com ele, né? Você lembra disso? Sim, ele tá saindo com o carro. E passa a empregada e ele atropela, acho que meio que atropela ela sem querer. E ele vai sair, só porque que ela toma consciência, né? Quando ela é atropelada, ela toma consciência dela e fala: ah, me leva junto com você. Não é isso que acontece, ou não? Não, ela não fala nada. Ela meio que tenta ir atrás dele mesmo. Ah, tá. Tá, desculpa. Ele atropela ela e ele pensa em abandonar, mas ele lembra da história da mãe dele. Que ela deixou ela na chuva e tal, né? Aí ele meio que reluta assim, mas ele vai e pega ela. E tipo, ele tá muito com a faca e a mão. Não, é a faca e o queijo na mão. Tá falando o queijo na mão, pra ir embora. Tipo, porque a mina tá com a espingarda atrás dele, ele tá com o carro na mão, é só vazar. Aham, uhum, e ela pega ele pega ela, coloca no carro, né? E aí aí você corta pra cena da menina com a espingarda, né? E ela fala, ele pegou a vovó. Aí você fala, meu Deus do céu. Aí quando a mulher acorda, você vê a cicatriz na testa dela, que ela também passou pela cirurgia. Aí você fala, meu amigo. Aí o carro bate. Ela acaba porque morrendo, ela, né? Não, mas ela acorda, né, na verdade. Ela acorda. E ela começa a gritar, você destruiu meu corpo, você destruiu meu corpo. Não tem isso. Você destruiu minha casa, minha casa. Você destruiu minha casa. Objetificação total, velho. É muita objetificação do corpo negro, cara. É bizarro. E ela, isso daí, nessa brincadeira, ele bate o carro, ela acaba morrendo. E ele tá prestes a escapar. E, de alguma forma... Eu acho que quando ele é derrubado, ele tá com o celular e o Flash ativa também o cara que tava com... O avô que tava com o corpo do rapaz, né? E o rapaz desperta. Daí, quando ele... A mina fala assim, não, você atira nele, né? Isso eu lembro. Você atira nele. Daí ele pega a arma, ele finge... Mas ele já tá consciente, né? Por causa do Flash. Daí ele finge que vai atirar no Chris, mas ele atira na menina. Depois ele se mata. Porque, eu sei lá, porque ele tava cansado de viver no limbo. E não tinha como desfazer praticamente, ó. É, não tinha como, provavelmente não tinha como desfazer a cirurgia e tal. Ele sabia que logo ia voltar pra aquele estado, ele acaba se matando. Mas daí a mina ainda tá acordada. Daí chega um carro de polícia nessa, né? Uhum. Cara, quando chegou o carro de polícia, a primeira vez que você viu, o que você achou? A gente já comentou sobre isso, mas... Cara, eu falei, deu merda. Ele vai levar toda a culpa. Porque daí, quando chega o carro de polícia, o cara tá perto e ele tá meio que ameaçando matar a mina, mas só... Daí o carro de polícia chega e a mina começa a gritar... Não gritar, socorro, mas... Ela só socorro, e ele já ergue a mão. Ele já ergue a mão. Tipo, mano, deu merda. Você sabe que deu merda, porque você tem todo um repertório e é um muito inteligente do filme de usar meio que o seu pré-conhecimento, assim. E, cara, você sabe como as coisas funcionam. Tipo, não precisa ser um negócio tipo, ah, porque preconceito é um negócio ruim. Não, você sabe as coisas que acontecem. Tanto que quando o carro de polícia chega, todo mundo sabe que a possibilidade dele levar a culpa de tudo é enorme. E a gente descobre que, na verdade, é um amigo dele. E só a título de curiosidade, o diretor, ele chegou a filmar uma versão mais pessimista, né, que... O Chris realmente leva a culpa de tudo, daí o amigo dele vai visitar ele na cadeia e tal. Mas foi filmado lá pra 2016, né? Ele tava finalizando lá pra 2016. 2016 foi um ano muito pesado, assim, que nesse aspecto de afro-americana, né? Teve um movimento lá, Black Lives Matter e tal. Tá? Era um contexto muito pesado. Então ele falou assim, cara, eu preciso de um final otimista. E daí ele resolveu colocar esse final em que o amigo dele aparece em vez de um policial branco. Daí ele fala assim, cara, eu falei pra você que, tipo, esse pessoal é tudo louco. E termina nessa, cara. É um puta thriller que tem demais, divertido e com uma puta mensagem importante, assim. Sim. Ele tem relevância. Um roteiro muito bem amarrado. Sim, Tanto que é na segunda vez quando você... já sabe de tudo que vai acontecer, o filme não perde a graça, ele faz muito sentido. Eles têm uns plot twists inteligentes que com... Tem várias viradas no filme. Sim. Enfim, mais algum comentário? Não, acho que é isso, cara. É um filme muito importante. Gostaria que ele tivesse um pouquinho mais de atenção no Oscar. Então, a gente vai acabar datando. A gente não sabe quando a gente vai postar, mas a gente tá postando, a gente tá gravando antes das indicações do Oscar. Ele foi indicado pro Globo de Ouro, mas não levou nada. Vamos ver aí se leva alguma coisa no Oscar. Tomara, torcemos, porque é um filme relevante. Não só, esse é o legal também. Ele não é um filme só que entretém, ele é um filme relevante. Obrigado por ter ouvido até aqui e até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Thank you.